Você tá tocando? Certo? Alô? Pô, agora eu tô ouvindo. Alô? Tô te ouvindo agora. Tá me ouvindo? Tô, deixa eu aumentar o volume. Fala de novo. Agora, então, tá ouvindo, mas tá com um delay, não sei se com o instrumento muda. Você tá tocando bateria? Quê? Você tá tocando bateria? Não, tô tocando não. Tô no microfone do computador. É, eu também tô falando no microfone do computador, mas ele tá vindo um. Tá vindo uns barulhos estranhos. Estranho, acho que tá vindo com delay, viu, Beto? Eu acho que tem delay pra caramba. Você ouviu o clique aí? Eu acho que tá sem delay. Ô, Will. Quer ver? Deixa eu ouvir o clique do seu, peraí.